Ficheiro 13, página 116, capítulo 7, sexta-feira, 3 de janeiro. Érica pousou a chávena de café em cima da mesa e aproximou-se da janela. De costas para Mikhail, contemplava a cidade velha. Eram 9 da manhã. A neve tinha sido levada pela chuva que caíra no dia de Ano Novo. Sempre adorei esta vista, disse ela. Um apartamento destes seria capaz de fazer-me desistir de viver em Saltzjöbaden. Tens as chaves. Podes mudar-te da tua reserva classe alta quando quiseres, respondeu Mikhail. Pegou na mala e foi pousá-la junto da porta. Érica voltou-se para ele com uma expressão de incredulidade. Não podes estar a falar a sério, Mikhail, disse. Estamos no meio da nossa maior crise e tu vais viver para Tjotanhekt? Edastat, a um par de horas de comboio, e não é para sempre. Não faria grande diferença se fosse Ulaanbaatar. Não vês que vai dar a impressão de que estás a fugir daqui com o rabo entre as pernas? É precisamente o que estou a fazer. Além disso, ainda tenho uma sentença de prisão para cumprir. Christer Malm estava sentado no sofá. Sentia-se pouco à vontade. Era a primeira vez desde que tinham fundado a Millennium que via Érica e Mikhail discutir daquela maneira. Durante todos aqueles anos tinham sido inseparáveis. Por vezes tinham confrontações furiosas, mas eram sempre sobre questões de trabalho e invariavelmente resolviam o assunto antes de se abraçarem e voltarem aos respectivos cantos ou irem para a cama. O último outono não fora divertido e agora era como se um fundo abismo se tivesse cavado entre os dois. Mal me perguntou a si mesmo se estaria a assistir ao princípio do fim da Millennium. Não tenho alternativa, disse Mikhail. Não temos alternativa. Encheu uma chávena de café e sentou-se à mesa da cozinha. Érica abanou a cabeça e sentou-se em frente dele. O que é que achas, Christer? Perguntou. Ele estivera à espera da pergunta e a temer o momento em que iria ter de tomar posição. Era o terceiro sócio, mas todos sabiam que Érica e Mikhail eram a Millennium. Só lhe pediam que desse a sua opinião quando não conseguiam chegar a acordo. Com toda a franqueza, disse, vocês estão os dois perfeitamente bem e o que eu penso não importa. Calou-se. Adorava fazer fotografia, adorava trabalhar com imagens. Nunca se considerara um artista, mas sabia que era um raio de um bom designer. Em contrapartida, ficava perdido em se tratando de intrigas ou decisões políticas. Érica e Mikhail encararam-se por cima do tampo da mesa. Ela estava fria e furiosa. Ele pensava a todo vapor. Isto não é uma discussão, pensou Malm, é um divórcio. Ok, deixa-me expor os meus argumentos uma última vez, disse Mikhail. Isto não significa que estou a abandonar a Millennium. Dedicámos a este projeto demasiado tempo e esforço para isso. Mas não vais lá estar, e eu e o Christer vamos ter de carregar o fardo sozinhos. Será que não vês? És tu que vais partir para um exílio autoimposto. Essa é a segunda coisa, Érica. Preciso de uma pausa. Já não estou a funcionar, esgotei-me. Um ano sabático em Edastat e ainda por cima pago, talvez seja exatamente do que estou a precisar. Tudo isso é uma idiotice, Mikhail. Já agora podias arranjar trabalho num circo. Eu sei, mas vou ganhar quase 2,5 milhões para ficar sossegado durante um ano e não estarei a desperdiçar o meu tempo. Essa é a primeira coisa. O primeiro assalto com o Venerstrom acabou. E ele deixou-me KO. O segundo assalto já começou. O Venerstrom vai tentar afundar definitivamente a Millennium, porque sabe que o nosso pessoal há de sempre saber o que ele fez, enquanto a revista existir. Sei muito bem o que ele anda a fazer. Tenho visto nas receitas de publicidade nos últimos 6 meses. É exatamente por isso que eu tenho de ir-me embora. Sou como um pano vermelho agitado diante dele. O tipo é paranoico no que me respeita. Enquanto eu estiver aqui, não desistirá. Agora temos de preparar-nos para o terceiro assalto. Se quisermos ter a mais pequena hipótese contra ele, Temos de retirar e pensar uma estratégia completamente nova. Temos de encontrar qualquer coisa com que atacá-lo. Vai ser esse o meu trabalho durante este ano. Compreendo tudo isso, disse Érica. Portanto, tudo bem, tira as tuas férias, vai para fora, tostar ao sol, vai ver como está a vida amorosa na Costa Brava, relaxa, vai para Sandham olhar para as ondas. E quando voltar, estará tudo na mesma. O Venastrum vai esmagar a Milênio, a menos que o meu afastamento o apazigue. Sabes muito bem que isto é verdade. A única coisa capaz de travá-lo é descobrirmos qualquer coisa que possamos usar contra ele. E tu pensas que é isso que vais encontrar em Edestat? Verifiquei alguns factos. É verdade que o Venastrum trabalhou para o Grupo Vanger entre 1969 e 1972. Estava na gestão e era responsável pelos investimentos estratégicos. Saiu precipitadamente. Porque é que havemos de pôr de parte a possibilidade de o Henrique Vanger ter qualquer coisa contra ele? Mas se o que ele fez aconteceu há 30 anos, vai ser difícil prová-lo agora. O Vanger prometeu dar-me todos os pormenores do que sabe. Vive obcecado com a rapariga que desapareceu. Parece ser a única coisa que lhe interessa. E se isso significa ter que queimar o Venastrum, estou convencido de que o fará. O que não podemos é ignorar a oportunidade. Ele é a primeira pessoa que se diz disposta a testemunhar contra o Venastrum. Não podíamos fazer nada mesmo que ele apresentasse provas incontroversas de que foi o Venastrum quem estrangulou a rapariga. Arrasávamos em tribunal. A ideia passou-me pela cabeça, mas não serve. O Venastrum ainda estudava na Faculdade de Economia de Estocolmo e não tinha qualquer espécie de relação com o Grupo Vanja quando a rapariga desapareceu. Mikhail fez uma pausa. Érica, não vou deixar a Millennium, mas é importante que pareça que sim. Tu e o Krister vão ter de continuar a gerir a revista, se puderem. Se houver alguma hipótese, negociem um cessar-fogo com o Venastrum. E isso será impossível se eu continuar na direção. Ok, mas é uma situação lixada e continuo a pensar que vais para Edestat atrás de fantasmas. Tens alguma proposta melhor? Érica encolheu os ombros. Já devíamos estar a desenterrar fontes neste momento, construir a história desde o princípio e desta vez fazê-lo como deve ser. Ricky, essa história está morta e enterrada. Érica apoiou desconsoladamente a cabeça entre as mãos. Quando falou, não enfrentou imediatamente os olhos de Mikhail. Estou furiosa contigo. Não por teres escrito uma história sem bases sólidas. Estive envolvida nisso tanto como tu. E também não por ires deixar o teu lugar, o que é uma decisão inteligente, dadas as circunstâncias. Não me importo que as pessoas pensem que se trata de uma cisão e de uma luta pelo poder entre nós. Posso viver com isso. Compreendo a lógica de convencer o Venastrum de que eu sou uma bimba inofensiva e tu é que és a verdadeira ameaça. Fez uma pausa e olhou-o resolutamente nos olhos. Mas acho que estás a cometer um erro. O Venastrum não vai cair na esparrela. Vai continuar a tentar destruir a Millennium. A única diferença é que, a partir de hoje, vou eu ter de enfrentá-lo sozinha. E tu sabes que és mais do que nunca necessário no conselho editorial. Ok, adorava lutar contra o Venastrum, mas o que me enfurece é tu abandonares o navio assim de repente. Deixas metida ao barulho quando as coisas não podiam estar piores. Mikhail estendeu uma mão e acariciou-lhe os cabelos. Não estás sozinha. Tens o Krister e o resto da equipa atrás de ti. Não o Yana Dalman. A propósito, penso que cometeste um erro ao contratá-lo. É competente, mas faz mais mal do que bem. Não confio nele. Andou por aí com um ar muito satisfeito por causa dos teus problemas durante todo o outono. Não sei se está na esperança de ficar com o teu lugar ou se é apenas uma questão de química pessoal entre ele e o resto da equipa. Receio que tenhas razão, disse Mikhail. Nesse caso, o que faço? Despeço? Érica, és diretora editorial e acionista maioritária. Se tiveres de despedi-lo, despede-o. Nunca despedimos ninguém, Mick. e agora estás a tirar essa decisão para cima de mim também. Já não tenho graça nenhuma a ir para o trabalho de manhã. Neste ponto, Malm surpreendeu-os a ambos, pondo-se de pé. Se queres apanhar o comboio, temos de ir andando. Érica começou a protestar, mas ele ergueu uma mão. Espera, Érica. Perguntaste o que é que eu acho. O que eu acho é que toda esta situação é uma merda. Mas se as coisas são como o Mikael diz, se ele está à beira de estampar-se contra a parede, então tem mesmo de sair daqui. Devemos-lhe isso. Ficaram ambos a olhar para ele espantados. Malm voltou-se para Mikael com uma expressão embaraçada. Sabem perfeitamente que vocês os dois são a Millennium. Eu sou sócio e vocês sempre foram justos para comigo. E eu amo a revista e tudo isso. Mas não teriam qualquer dificuldade em substituir-me por qualquer outro diretor artístico. Mas já que pediram a minha opinião, aí a têm. No que respeita ao Dalman, concordo contigo. E se tu não queres despedi-lo, Érica, despeço eu, desde que tenhamos um motivo credível. É claro, extremamente infeliz o Mikael ter de sair agora, mas não me parece que tenhamos por onde escolher. Mikael, vou levar-te à estação. Eu e a Érica aguentamos o forte, até tu voltares. Do que eu tenho medo é que Mikael nunca mais volte, disse Érica em voz baixa. Quando Armanskis lhe telefonou à 1:30 da tarde, Lisbeth Salander estava a dormir. O que foi? Perguntou ela, bêbada de sono. A boca sabia-lhe alcatrão. O Mikael Blomqvist. Acabo de falar com o nosso cliente, Froda, o advogado. E então? Telefonou-me a dizer que podemos largar a investigação sobre o Wennerström. Largá-la? Mas ainda agora comecei a trabalhar nessa história. O Froda deixou de estar interessado. Assim, sem mais, ele é que decide. Tínhamos combinado um pagamento. Quanto tempo dedicaste ao caso? Lisbeth pensou um pouco. 3 dias completos. Tínhamos combinado um teto de 40 mil coroas. Vou passar uma fatura por 10 mil coroas. Tu receberás metade, o que me parece justo, por 3 dias de tempo perdido. Ele vai ter de pagar, uma vez que foi ele quem deu início a tudo isto. O que faço com o material que reuni? Há alguma coisa especial? Não. O Froda não pediu um relatório. Põe-no na prateleira para o caso de ele voltar. Se não, podes destruí-lo. Terei um novo trabalho para ti na próxima semana. Lisbeth continuou a segurar o telefone depois de Armanskis ter desligado. Foi até ao seu canto de trabalho na sala de estar e deu uma vista de olhos às notas que tinha pregado no painel de cortiça na parede e aos papéis que empilhara em cima da secretária. O que conseguira reunir fora sobretudo recortes de jornais e artigos descarregados da internet. Pegou nos papéis e atirou-os para uma das gavetas da secretária. Franziu o sobreolho. O estranho comportamento de Blomqvist no tribunal representara um desafio interessante e ela não gostava de abortar missões depois de as ter iniciado. Toda a gente tem segredos. É só uma questão de descobrir quais são.